Foi 758, pode passar ESTAP acima da velocidade de 0,20 mais? Autorizado. Obrigado. Cinco nove sete, chama Recife, pretensão 2597, obrigado. Tá, Tacono 395, está com 145 a bordo, 4 horas e 20, e alternado Galeão. Tá, Índia, ponto de espera, chama 8895, ajuste no 0 no meio, até um ótimo voo no 395. E ainda 2,450, obrigado, aqui. 1094, puxa a sua chave para o táxi. Autorizado, puxa na meta, vou entrar na Tá passando o esquema que uniforme, bom dia, do CV chegada a Mali para o nível 060. Sonda 03, você para 4 do pé, o ajuste no 0 no meio. Alfa Juliette, 62. Muito bem, obrigado. 31 no seguinte, aguarde. Que é o uniforme, até o seu sai com o número 4. Dia Dono 395.090. 395, bom dia, linha de cola pista 10, vento 1, 20 graus, 1,29. Autorizado a linha de cola 10, Dono 395. A alta já está autorizada. Tá 3198, se puder por gentileza utilizar um pouco o táxi, para que a aeronave da companhia possa iniciar o chuveiro um pouco mais rápido, será bom para a gente. Informativo, está agilizando a 3198, obrigado. Reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado aqui, 2017. E a Guarulhos? Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme rota dos planos. Subida será Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita após decolagem, pista 10, código transponder 5570 e o controle em 120, decimal 8. Correto, azul 4207, chave para push e acionamento. Maravilha. 0050. 6200, matou a pista de chegada, sai com o número 5. Ou 1162, CR7703, seu peso, ajuste no 0 no meio. 3000 com 10 inscrição, gol, bono 162 com 1016. Papatango, uísque e as uniforme, desça para o nível 050. 050, uísque e uniforme. Estabilizado, 1864. Bono 864, torre, 1895. 2895, 864. 3191, puxa a cena, chama para o táxi. É, 2209, reporte estabilizado. Aí está a recepção, na final da pista 10. Noite, minha casa, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 2, 0 graus, uma vez mais. Livre pouso na 10, 864. 360, voo no 395. Autorizaria voar da ESA? Voo 2.100, voo direto Leda. Liga 2.000, direto Leda, voo 395. Com 175, Teresina, 3 horas. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, chamitou 8895, ajuste de altímetro no 096, gol no 094. Ajuste no 096, direita à Índia, torre 1895, bom dia. Para o Gol 864. Uma 3, 0 graus, uma 2 mais. Na dúvida, espero 2.100, o projeto está em linha, já está estabilizado. Essa é uma 2.000, autorizado ILS, está estabilizado, boa não, não é bem. Está estabilizado, sinal de 8 milhas, o azul, o 7.2. A direita é 58, torre 1.195. 2.195. Bom dia, o azul 758, final de 7 minutos. Azul 758, mas já faz uma aproximação, vai dar uma pista livre. 758. Voo 964, sala 13, direita, sala 1, 21, decimal 1. Sala 21, decimal 1, confirme? Afirmo, 21. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 964, livrou. 864, muito bom dia, táxi de alta, chame a da Juliette. Alvaro, tá autorizado, via Pati Índia, ponto de espera, chame todos de Rio 1895, um ajuste de altímetro no 096, tem um ótimo voltão 3191. 096, via Pati Índia, ponto de espera, voo 864, táxi reautorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 864. Livre 758, ponto autorizado, piscina 0, avanço no 40 graus, 139. Livre pouso, piscina 0, 2758. Voo 1094, decolagem altura 5, controle Salvador 120, decima 8, bom voo. Controle Salvador 1208, bom dia. Controle Salvador, voo 1094. 1094, contato radar decolagem, 20370, via saída MOMO. Autorizado nível 370, saída MOMO. Atatango, Whisky e Uniforme, DCCRC para 2.100 e ajuste 0.6. RCC para 2.100, ajustado no 0.6, Whisky e Uniforme. Para Charlie Gol 1962 no ILS. 1962, torre 1895. 2758, Paulo 1-6, libera a direita, Paulo 1, vez 1, décima 1. 2-1-1. 1962, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, Gol 962. Bom, o Linha 2, está autorizado, pista na 0, dançando 40 graus, 129. Parte falsa aqui no parte 3, no parte 3 atente aos sinalizadores. A posição prevista no sistema é 3 Lima. Alfa aqui no parte 3, 3 Lima, 2758. 3, 9, 5, chama 7, 6, 6, 1, 2, 5, 6, 6, 1. 6, 5, 1, com 7, 3, 3, Quando o esquenta do forma já está pegando essa posição de 6 horas a 5 milhas no rumo sudeste, é um helicóptero mostrando 510 metros do prêmio do sul. Direção do esquenta. 200 metros tem 702 no pé, o ajuste no 0 no meia, autorizado a final e letra com a estabilidade. Solo 1-2-1, décima 1. Gente, ao liberar, 2-1, informa que metade da pista está chovendo, a partir da metade da pista. Graças a Deus. 1-9-1, autorizando decolagem, pista na 0, vento 1-3-0 graus, 1-3-9, chuva leve, pista molhada. 1-1-8-5. Agora 2-1-5, isso que é aquele fora. Faz uma aproximação, aguardando pista livre. Se a nossa intenção é cancelar a partida presente, conseguir uma base pela direita 17A. Instinto uniforme, completamente visual. Afirmativo. Cancelado aos 1320, dados pela direita autorizada, reporte final 17. Botará o uísque aquele fora. Siga o sinalizador, por gentileza, 2758, que geralmente o pessoal da Inferno modifica as posições aí no pátio. Bom, zonas 4, sobre restrito, nível de voo 350. Confirmar uma vez, Luiz, que é aquele fã, Michel? 120 graus, 159. Batiu. Zero. Restrito, nível de voo 350. Chamo o centro restrito na frequência 126 do sinal 85. Restrito 126-85. 3191, contato radar na decolagem, 603-40, via saída da aérea. E saída da aérea, 340, está 3191, solicita a curva direita para evitar formações. Tem livre desvio, se reporta ao término, 3190. Contará. Autorizado, chamo para o táxi 4207. Camarada táxi 4207. O solo é o screen. Reporte de Branda. Pronto para cópias. Apesar do comando da turma, nível de voo 120, conforme rota do plano de voo, subida coral, curva direita, pista 17, código 5006 e o controle em 120, decimal 8. O número 1895, o Xanema 200. Boa tarde, Xanema 8, boa tarde, bom dia, Xanema 337, como está, mais? O Xanema 337, bom dia, deixa eu ver, chegada boa para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Já seria para 4 mil com menos dias, Xanema 337. Puma 03, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Azul 4060, bom dia, dessa vez chegada Mari para o nível 050. Bom dia, Mari para o 050. E aí, você está ouvindo, Priscila? Chama meu autorizado, reporte pronto para o táxi. Da Romeu, reporte no ponto de espera da Romeu, ajuste na zero no meio. É 200, qual foi o visual com canto? Ainda não, senhor. Taxa direita via Índia, ponto de espera Chimicão 1895, ajuste 2096 do controle 207. Taxa direita via Índia, ponto de espera 1895, legal. Autorizado a linha de manter esse sol na sede. Linha 200, solo 22, libera a próxima direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Libera a direita, pai, 2, 1, 1. Zona 91, chame o seu 35 na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 51, 3325, 3 zona 91, no bandido. E ali, você está na 0? Ali, mantém na 0, 242. Cadê a sua frequência livre? Linha 200, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, Juliette. Linha 207, autorizado, decolagem, pista no 0, vento 1, 0 graus, 1, 2 mais. Linha 207, portão 08, 07. Portão 07, pressão na aproximação final. Linha 03, chame o seu Salvador na frequência 9, decimal 95. Motor, decimal 95, grato. Azul 4060, vou direto Duna. Direto Duna, 4060. Pera 6337, reduza para 2309. Pera 6337, controle. Eu não consigo, filho, eu tenho mais 307. Redução para 2309. Região 2309, 307. Legal. 4060, desce para 3000 pés, o ajuste é 0 no 6. 30 Juliette, bom dia. Confirma o horário da notificação? Júlio, sente agora um minutinho, cópia. Azul 4207, decolagem a 30, controle Salvador 1, 20, decimal 8. 208. 03, povo autorizado, piscina 0, ventuna 00, graus 109. Siga o povo do Roma 06. 340, 2000, Lida. 3737, transformação da Xanemé 37. Tem que ser Xanemé 337, reporte retorno pelo. Passa na posição. Segue Lourenço, após a colagem curva direita, corredor Axel no meu pé, código 0160 e o controle em 120, décimo 8. Dois a bordo, livre acionar para o táxi Chavitor 11895, o ajuste 10106, Vitorino Juliette, bom voo. Confirme. 1-0-3, atingindo o visual com a pista. 0-0-0, vento 1-1, natura grau, 1-1 na noite. Vitorino Juliette, prossiga. Autorizado, repasse para o Vitorino Taco. Batalha Vitorino Juliette, informo que a operação no campo é instrumento para 1000 com 3000. 0060, desça para 2010, o ajuste é 0,96, autorizado ILSXT, reposta estabilizada. Descendo para 2000 com 1016, autorizado ILSXT, o ajuste é 0,60. Mandou bom dia, tá? 3895, quanto é Guarulhos? Agora. MF3, 37 por dia. Tá, fica que tá com uma. A senhora me autorizaria pro de dona, nem que eu reduza o máximo possível aqui. MF3, 37, então, direção para 1909. Esse é o número 2 na aproximação, caso necessário já fazer estela, espere em Duna. Entrada agora está 14 milhas de Duna, já está autorizado ele. Não tem condições de efetuar o desvio pela direita? Não, você estava em cima de pelas formações aqui. Eu vou reduzir aqui para 160 notas, 170, tá bom? Como é o 3 por gentileza, stand-by, transponder. Após o SF Romeu, contato radar, turma da João 120, via essa da Coral. Via Coral, Romeu. Meu 3, 6, 7, se tiver controle de forma direita, informe ao de curvar a direita e informe ao controle. Não, pra direita, no momento não, seria. Eu tô reduzindo aqui 160, não, tá bom? Então prepare e espera sobre Duna, o Xanemé 337 a 3000 pés. Tudo bem, vamos acertar a vitória só pela direita, parceria, não tem problema, é 37, vai. Oceania 3376, tipo, tinha colocado a curva direita, uma pro 220. 220, a prova, André. 3, lembrando, agora recebo, tô recebendo aqui um código 2000, não sei se é o seu. Gente, Chacá, Fogo de Lima, livre o rumo 03, bom dia. 20. Bem, prova 220, prova 220, reduzido 1601. Plano, nível 360 autorizado, saída da El, Leda, Irume, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5013, controle Salvador 1208. Daniel 360, conforme o plano, decola da 1-0, curva à direita da El, Leda, Irume, acione 5013, controle 1208, gol no 556. Gol no 556, conteúdo correto, sem perturbações. Tá lá. Na escuta. Juliette, na escuta. Essa informação, nós agora estamos operando instrumentos, 1000 com 3000, o senhor solicita o visual especial? Gente, já foi coordenado com o controle, autorizado o táxi até a Oscar, chame na Oscar para ingresso. Pro 367, Sérgio. Sérgio 337, pista para 2010, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 120, resposta estabilizada. 20, responsabilizado. Estabilizado, 4060. Azul 4060, chame torre na frequência no 8, decimal 95. 295, 4060. Bom dia, azul 4060, estabilizado. Azul 4060, ajuste ao 5106, continue a aproximação e a partir do visual com campo. Quente, 4060, visual. A visual com campo 4060. Gente, eu sou 4060, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6-12 de nós. Gente, autorizado, pouso, pistão 1-0, 4060. Chame torre, Salvador, na frequência, entra no 8, decimal 95. 1895, obrigado, muito bom dia. Estou usando o olhar e manter a pista no teste. 2, Salvador, muito bom dia, Oceania 6337, está 2 milhas e 100 e meia do externo. Oceania 6337, ajuste da 5-0 no meio, número 2 para pouso, continua a aproximação e a parte visual com o campo. Será? Pista molhada ou pista seca, por gentileza? Pista seca. Obrigado. Conosco, ganha 2. Bom dia, veio a chegada Mari, desça nível de voo 050. Ao livrar 121, décima 1. 211, 4060. Paulo, Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou. Azul 4060, autorizado, táxi via Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 4060. Gol 1556, autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Puxa, 1556. Atenta a estreia turbulente, autorizado em colagem, pistão no 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5, 9. Livrado 2 1 livrar 63, 37. Okay. Vou coordenar aqui, tem. Fala, comandante, bom dia, Janete 637, pousou, livrou nosso escuta. Né, continue táxi até a, antes da Juliette. Táxi Alfa, chamamos da Juliette, né? Peraí, peraí, peraí, peraí. O Azul 4060, entrarei já solicito. Oceano é 6335, autorizado o táxi até o portão 2. Seria o 6337. Ah, sim, 6337, até o portão 02. Portão 2, obrigado. Para o táxi, chegou no 556181 a bordo, 317 com. Luna 556, autorizado o táxi via Patiúna Índia, ponto de espera da 10, 2 Salvador, 11895, QNH 10016. Patiúna Índia, ponto de espera da 10, 1895, 10016, um bom dia. Oceaneia 6337, apenas o Vucelvio Boeing da Gol iniciando o táxi no pátio ONU, após a passagem do mesmo, portão 02. Levando o colega da Gol, deriva o táxi 02, Oceaneia 6337. Azul 5048, bom dia, via chegada Mari, disponível de voo 060. Via Mari, 060, 5048. 1962, vista para 4003 e ajuste no 06. Azul 5048, autorizado até o 050. TAM 3895, autorizado Bush e acionar chame para o táxi. Demora para o táxi, TAM 3895. Autorizado até o 050. 050, 0.2. Voo 4076, bom dia. Veio chegada a Mari, desse ao nível de voo 070. Veto, cadal, prossiga. Controle coroa de Ferro de Santa Lima, controle de Ferro de Santa Lima. Mais um ponto de voo na região do Colbert e Caio. Fechou a nossa cadal, está autorizado sobre voo. A escuta do controle mantendo 510. Tente já te atarrumeu. TAM 3745, aguarde um momento para cá. Manda. TAM 3745, cópia. Consiga. Autorizado São Paulo, conforme a rota do plano, nível 360 aprovado. Saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0, acione 5014, controle Salvador 1208, TAM 3745. TAM 3745, o cortejo correto, aguarde para iniciar o pushback. TAM 3745. Juliette, Hotel Romeo Spa na Proa de Coral. Na Proa de Coral, Romeo. E tem desleite, são atrás pelo informativo e frequência livre. Boa 962, fixa para 2010, o ajuste 90 no meio, autorizado elétrico sem reposto estabilizado. Ok, 2000, camarada. Estabilizado mais 2, gol 962. Azul 5014, fixa para 3010, o ajuste 90 no meio. 3 no pé, 2016, 5045. 1-9455, para 4.006, o ajuste é 9.06. 4.006. Eu sou 3745, autorizado, o PIS, o Oceaná, Chumitax. Chama na tarde, eu 6213, copia? Copia. Oceané 6213, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, nível 360 autorizado. Saída da El, Leda e Lume, pista 1-0. A primeira curva à direita, Achane 5023, controle Salvador 1208. 360, conforme a Fernanda 8, Galeão. Escola da 10, com curva à direita, na da El, Leda e Lume, o controle de saída 1208, acionando 5023. Oceano 63, 6213, cotejou correto, chame para o estacionamento. Inicia a opção para 209, é o número 2 na aproximação, eu segui o Boeing 738 para 8 milhas. Sim, já reduzi para 209, se quiser passar. Autorante R3, alternando, valeu. São 3745, autorizando o táxi, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, Torre Salvador, 1-1-1-895, TNK 1-0 no meio. Torre 118-295. Ok. 556, chamei o centro Recife na frequência 251, alternativa 33-9-33-25. Gente, eu não sei se como é agora. Autorizado aliás, decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós. Autorizado e decolar, pista 1-0, dando 3-2-9-5, boa. caso no eco, prossiga. Confirma a posição do sobrevoo, não recebo no radar. Gente, para a cópia, Serra Zulu. O Serra Zulu Eco, confirme a radial e a distância de Salvador. Azul 5048, prossiga para 2000 pés, está autorizado a alerta aqui, reposto estabilizado. 2000 pés, autorizado a direita, estabilizado, 5042. 1455, introdução para 209, é número 3 na aproximação, vai seguir traços à frente, é o 1190, deixa para 3000 pés. 1962, chame Torre Salvador na frequência 1895. 1895, 1895. Até Natal, Juliette, Hotel Romeu, está afastado 5.000 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Em breve irá cruzar com o tráfego que está a 14 milhas, mantendo 090 a um charge 402. Aproximação, guarda na pista livre. Passou, escuta, 902. 608. Serra Zulu Eco, cotidiano correto para acionamento e decolagem. Torre Salvador, 11895, QNH 1016. Pouso autorizado, pistão 90, vento 30 graus, 129. 130 com pouso, está autorizado. Pouso na 10, gol 1962. Pouso no eco, livre acionar, pode fazer decolagem. 3295, decolar 858, controle 120.8. Bom dia, muito obrigado. Serra Zulu Eco, livre acionamento, reporte pronto para decolagem. Dois 3895, bom dia, contato radar, se mantém de voo 340 via CBDL. 340, autoriza direto da EL? Autoriza direto Leda, após 2000 pés. 3000 Leda, obrigado. ILS 5048. Azul 5048, torre na frequência 1895. 285. 3895, autorizado com a Leda na presente. A Leda na presente, obrigado. Meia final, estabilizado. Azul 5048, ajuste no 0 no meio, continua aproximação número 2 para pouso. 316, continua 5048, número 2. Então, 3216, bom dia, via chegada Mari, desce ao nível de voo 050. 050, passa a bola e voo estátua, então 3216. Agora estátua, passa a bola. Tango Lima, Kilo Zulu, é sua identificação. Tango Lima, Kilo Zulu, está em contato radar, passa a posição Coral, Rui e Mari para descer para a chegada Mari, reposição ideal para a descida. 962 no solo aos 1401, direita no 21, décimo 1. 21 à direita, bom dia, bom trabalho. 1962. Bom dia, Gol 1962, autorizado o táxi, reporte antes da Juliette. Autorizado a Eletrotaxi, você seguiu para as suas assentes, está 9 milhas, é um Boeing 738. 72000, segue o tráfego, passe a assentes. Aquilo Zulu, desce até o 050. Aquilo Zulu, urgente, autorizado até 4 mil pés, o ajuste é no 0 no meio. Prossiga até a Zulu. Confirma a intenção da Azuleb, é cruzamento do campo para seguir pelo litoral. Confirma a intenção. Gente, o César do Eco, ajuste de altímetro 0 no meio, no setor não há tráfego reportado, apenas aproximação para a pista 0, reporte fora do solo. Torre Salvador, 1455, ILS X-Ray 1-0, passando Índia CA. 1455, ciente, ajuste no 0 no meio, número 2 para pouso, continue a aproximação, guardando a pista livre. 1-0 no meio, nossa escuta, 1-4-7. O César do Eco prossegue pelo setor Whisky sem interferência com o eixo da 1-0. Agora não transferência que vai ser coordenado com o controle. Muito obrigado. Segundo 962, prossiga até o portão 07. Portão 07, 1962. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Time Salão 211. Na direita 211, fechado de 4. Pedro Eco. Mantendo para o Whisky, 130 com a estrela 1-0, transfere o controle 1-2-0, décima 8. 1-2-0, 8, obrigado. Alô, Azul 5-0-4-8, de volta e tudo. Azul 5-0-4-8, autorizado o táxi via Alfa e Kilo até o Pat 3. Alfa e Kilo até o Pat 3, 5-0-4-8. Peço sua... Eu estou seguindo com a aproximação, tenho dois traços, um já está para pouso e tem um que está prosseguindo, está batendo 2 mil pés. Positivo, estou visando algum tráfego na final da 1-0 e manterá devido à tensão aqui no setor, sempre na sua escuta para qualquer necessidade. Tem que ser azul eco. Obrigado, senhor. 3895, chame o centro Recife na frequência 1251, alternativo 33, decimal 25. Precisa confirmar para o 3895, chamou o 95? 3895, chame o centro Recife na frequência 1251, alternativo 33, decimal 25. 251-3325, muito obrigado. Obrigado, LS 4076. Azul 4076, informa que seu helicóptero à sua esquerda está afastado 2 milhas, manter 500 pés, não irá interferir na aproximação. Gente, 4076.